Let's go.

que será. É o Chico da Vieira que foi pra Figueira, quando voltará? Lago de São Vicente, onde há tanta gente, a aurora não está. Mais tarde virá. Não quero que me des nada, que me des nada, eu nada te dou. Quero que vivas lembrada, que vivas lembrada do que já passou. É o Chico da Vieira que foi pra Figueira, quando voltará? No Largo de São Vicente, onde há tanta gente, a aurora não está. Cala-te, aurora, não chores, que o pai da criança mais tarde virá. triste. Sem teu amor, brinquei contigo, ai, com amor sincero. Ay, yo no puedo Eu dava tudo por te ter aqui. Eu dava tudo por te ter aqui. Ai, oh pai de mim, outra vez. Eu dava tudo por te ter aqui. Ai, oh pai de mim. Canal 2, Antena Web. Cada vez que vejo vir, carros à meia da. Estavas tão bonita quando olhas para mim. Os teus olhos lindos riem para mim. Estavas tão bonita quando olhas para Epa! Tens cara de baleada, tu não queres falar comigo. Tu pensas que eu tenho medo, ai eu bebo e eu não minto. Tu és tudo que eu tenho, és o ar que eu respiro. Se não estás na minha vida, a vida não faz sentido. E a carícia me acara. Tu me vais chorando. E não sentes nada. E não aprendeste. Eu te dei o que tinha.